em ar-condicionado agrícola, peças, filtros, lubrificantes e reparos. Tudo com uma equipe especializada e atendimento a domicílio. MG Tratores, soluções rápidas onde você estiver. WhatsApp 992204404. Xinguara sem fumaça. Atenção, população de Xinguara. As queimadas urbanas colocam em risco a saúde, o meio ambiente e até a sua vida. Queimar lixo, entulho ou mato é crime e pode causar grandes prejuízos, além de multas e processos. Proteja a nossa cidade. Apague essa ideia. Denuncie, ligue para a Secretaria de Meio Ambiente no número 94 992 96 9172. Proteja nossa cidade. Faça parte da campanha Xinguara Sem Fumaça da Sematur. Prefeitura Municipal de Xinguara. Nossa terra, nosso orgulho. Preço ainda mais baixo, parcelas que cabem no seu bolso e produtos incríveis. Isso é o Fecha Mês do Feirão dos Móveis Magazine. Smart TV 50 polegadas, Ultra HD 4K em parcelas de R$199,90. Refrigerador Frost Free Duplex 425 litros em parcelas de R$269. Lavadora Miller 10 quilos só R$499,90 à vista. E fogão Miller com mesa de vidro e acendimento automático em parcelas de R$89,90. Fecha Mês do Feirão dos Móveis Magazine. A sua conexão de internet só te deixa estressado? E o suporte técnico não funciona? Sai dessa! A JC comemora 20 anos e preparamos para você planos com mais velocidade. Isso mesmo! Temos planos a partir de 500 megas por R$100 e mais aplicativo de TV com mais de 90 canais e muitos outros benefícios. Vem ser JC Internet. Te conectamos com o mundo. Acesse nosso site jc.net.br ou visite uma de nossas lojas. A gente faz o seu estilo. Ideal Tecidos! A Ideal Tecidos está cheia de novidades. São calçados, confecções, bicicletas, brinquedos e muito mais. Tudo o que você procura com aquele precinho especial que você só encontra aqui. Ideal Tecidos, a loja ideal para toda a sua família. Rua Brasil, centro de Xinguara. Tô lá esperando você. A moda que veste você. De 29 a 31 de agosto, venha economizar no fim de semana imbatível do Macri. Arroz brejeiro tipo 1, 5 quilos, 22,39. Feijão carioca Tio Jeff, 1 quilo, 4,69. Leite bom integral, 1 litro, 5,79. Frango congelado Cogran, quilo, 8,79. Escol lata 269 ml, 2,49. Cebola média, quilo, 1,49. Batata, quilo, 1,99. De 29 a 31 de agosto, em fim de semana imbatível do Macri. No Dia dos Pais, nada melhor que celebrar com a família toda reunida. Um almoço gostoso e aquele churrasco caprichado. Para isso, conte com Ney Gás e Água. Gás e água de qualidade com entrega rápida. Todos os dias da semana, inclusive domingo. Precisou é só chamar no 94-992-80-7268. Que a gente entrega rapidinho. Com Ney, sua casa nunca falta gás nem água. Garantindo conforto pro Dia dos Pais. Você precisa abastecer, não é? Então não tenha dúvidas. Onde completar o tanque do seu carro, sua moto ou caminhão? Posto Ipanema. Posto Ipanema. Combustível com qualidade comprovado pelos clientes. Melhores preços e atendimento especial do jeito que você merece. Diesel S10 em comum, gasolina comum e aditivada, álcool, Arla e lubrificantes. Posto tem nome. Posto Ipanema, ao lado do Macri. Brasil! Supermercado Brasil, o lugar de felicidade. Duas Honda e duas Yamaha, você é quem vai ganhar. É você que vai ganhar! Uma moto Honda Bi 125 cilindradas, uma moto Honda CG 160 Start e duas Yamaha Factor 150 cilindradas. Preço baixo, economia pra você e sua família. Compre ainda mais barato nas promoções Quarta Verde, Quinta Econômica e Sábado Feirão. Supermercado Brasil, economia se faz aqui. Correndo, não fique de fora. É muita promoção, compadre. Promoção Linha Agrícola de Pneus. Pneus Xinguara. Uma promoção imperdível em toda a linha agrícola Firestone. Tá muito barato! Promoção linha agrícola de pneus. De Pneus, Avenida Hermes Dantas, próximo à Lubrificante Araguaia. Fone 992-15-5035. Nem você e nem eu. Ninguém vai comprar pneus sem passar na De Pneus. De Pneus Xinguara. Soluções em rodagem. A Drogaria Sales tem o Amargo do Zeca para resolver seus problemas de azia, má digestão e refluxo. Compre já o seu. Quer emagrecer com qualidade? A Drogaria Sales tem o kit da UP Vitar para auxiliar no seu procedimento de emagrecimento. Entrega rápida, até de uma cartelinha de AS em qualquer lugar de Xinguara. Duas Drogarias Sales para atender melhor você. Na Avenida Xingu, em frente à Igreja Católica, e na Rua Rio Tapajós, esquina com a Hermes Dantas, Xinguara. Fone 992-65-6373. Gente, para tudo. Você tá construindo ou reformando? Então presta atenção, olha, a Construbel Materiais para Construção tem tudo do básico ao mais sofisticado. Tudo mesmo? Tudo. Porcelanatos, pisos polidos, luminárias de LED, pendentes lustres, torneiras inox, louças completas, ferramentas, variedade e qualidade e o melhor preço para você realizar seus sonhos. Então a Construléu tá presente na minha obra e na minha vida. Isso aí. Passe na Avenida Amazonas, perto do Macre, em Xinguara. Fone WhatsApp 94-991-33-5998. Atenção, pecuaristas da região sul do Pará. Quer vender seus bois e vacas gordas para o abate? Vá agora mesmo ao escritório do João Fivela, em Rio Maria, na Avenida 6, 498 Centro. Ou ligue no telefone 991-11-4371. O Grupo SH também caminha seu gado para o João Fivela, que procura o melhor preço do dia fazendo a intermediação, garantindo negócios com mais lucratividade. João Fivela, credibilidade e agilidade. O consórcio do Sicredi é a alternativa que facilita sua conquista. Oferecemos consórcios de veículos, imóveis, reformas, viagens, serviços e muito mais. Planeje com segurança e de forma cooperada. E aqui, os resultados retornam para a sua região. Procure uma agência Sicredi e faça sua simulação. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Você precisa conhecer o Mestre Jacó, com mais de 35 anos de experiência no plano espiritual. Através de uma consulta aos seus búzios africanos, baralho do tarô e sua clarividência, o Mestre Jacó vem resolvendo e solucionando todos os problemas da sua vida. Você que vem sofrendo com doenças misteriosas, fracasso no comércio, agricultura, pecuária, vícios, garimpo, ou se você não quer perder a pessoa que você tanto ama para ninguém, vá hoje mesmo ter uma consulta com o Mestre Jacó. Ligue pelo WhatsApp, marque sua consulta 619-9681-9535. Aqui no Amigão Embalagens, em Xinguara, é assim. Certeza de bons negócios e bom atendimento. Sempre com tudo que você precisa. No segmento de embalagens, você vai encontrar doces, tudo que você precisa para fazer sua festa é aqui, com o melhor atendimento da cidade. Estamos localizados na rua Rio Tapajós, em frente ao Ipecena, no coração de Xinguara. Além disso, você vai encontrar também uma das entregas mais rápidas da cidade. Se você precisar, é só vir para cá, porque aqui também trabalhamos com tudo que você precisa na hora daquele delicioso Guaraná da Amazônia. Produtos de alta qualidade por um dos menores preços da cidade. O espetáculo é gigante. O Sindicato Rural de Xinguara apresenta 26ª Feira Agropecuária de Xinguara, Fax 2025. 23 de agosto. Baile da Rainha Fax. Com os caras do Arrocha. Gabriel Gava. Thiago Brava. Israel Novaes. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no... 30 de agosto. Com portões liberados. João Bosco e Vinícius. Pare de uma vez com essa brincadeira. 31 de agosto. A gigante cavalgada ruralista. 2 de setembro, com portões liberados. O Washington brasileiro. Bora, 3 de setembro, com portões liberados. Abertura oficial do rodeio com a Brunta. KGB, a emoção e o Mega Show. Oi, tudo bem? Kleber e Cauã. Hoje eu reparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem. Tem pedaço meu em cama. 4 de setembro, a maior dupla do Brasil. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando. O Mega Show, Jorge e Matheus. Amo mais meu amor de meu. Ganhando uma canta da cor. 5 de setembro, Valéria Barros. Diga pra mim onde está. 6 de setembro, vamos fazer o juramento do dedinho. Mano Walter. Fax 2025. Só a Fax é a Fax. Paixão que nunca vivi, amor que nunca esqueci e não morreu. Ela chegou como vento no final da noite, marcou minha vida, me pegou de açoite. Deixou no meu corpo as marcas do amor. Ela foi meu sonho lindo, foi especial. Foi a fantasia de um caso real. Foi a minha vida e o vento levou. E hoje quem chora sou eu. Passa a noite acordado, sem sono sou eu. A ferida sou eu, barco perdido sou eu. O homem que me deu a vida sou eu, sou eu. Paixão que nunca vivi, amor que nunca esqueci e não morreu. Ela chegou como vento no final da noite, marcou minha vida, me pegou de açoite, deixou no meu corpo as marcas do amor. Foi especial, foi a fantasia de um caso real. Foi a minha vida e o vento levou. E hoje quem chora sou eu, quem a deseja sou eu. Quem passa a noite acordado sem sono sou eu. ferida sou eu. Barco perdido sou eu. Um homem que me deu a vida sou eu. Dediquei meu amor, minha paixão. Um homem quando tá apaixonado se arruma, se perfuma e manda flor.

bicha de menino. Sou feliz assim, você manda em mim o meu coração. Seu amor me faz bem, não fuja de menino. Tá no seu olhar, tá no meu olhar, a nossa paixão. Yeah.

ficarão em mim. Só lembranças do que teve fim. Sonhar gemendo e conversando. Noite passada choveu demais. Enquanto chovia, ela dizia: sonhando. Gostoso, é muito gostoso. Ah, é tão gostoso. Será que sou eu? Eu gostoso. É muito gostoso. Ela dizia nomes, em nenhum momento eu ouvia o meu. E tinha um tal de Leonardo, depois um tal de Daniel. Rio Negro e Solimões, ela passou a sonhar com dois. Ou noite que choveu, tinha Chitão e Chororó, também Zezé e Luciano. A LB agora é 3 e eu vou contar pra vocês. O trem só foi aumentando. Gostoso, é muito gostoso. Ah, é tão gostoso. Será que sou eu? Eu, eu. Gostoso, é muito gostoso. Ela dizia nomes, em nenhum momento eu ouvia o meu. Tinha Gian e Giovanni, Ataíde e Alexandre, que Renner e Vavá, e pra acabar de me matar, ela gemeu e disse: Xande. Então chamei ela no canto. Eu quero que você me explique. Me respondeu bem descarada: meu benzinho, não é nada, que eu leio muita revista. Me respondeu bem descarada: meu benzinho, não é nada, que eu leio muita revista. Gostoso, é muito gostoso. Ah, é tão gostoso. Será que sou eu? Eu, eu. Gostoso, é muito gostoso. Ela dizia nomes, em nenhum momento eu ouvia o meu. Ela dizia nomes, em nenhum momento eu ouvia o meu. Garçom, me traga outra garrafa de cerveja. Vou ficar sozinho nessa mesa. Eu quero beber e chorar por ela. Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça. Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça os olhos, os lábios daquela mulher. Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída. Minha história de amor acaba em solidão. Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame, pegue toda a minha cerveja e derrame. Faça o que ela fez com a minha paixão. Derrama a cerveja, derrama, derrama a tristeza do meu coração. E essa angústia é uma bebida misturada, batida com a solidão. Derrama a cerveja,

brisa morna quando amanhece. O meu destino é essa moça, e ainda provo isso a ela. É mais que amor, isso é magia. Pra fazer com que eu sorria, é só falar o nome dela. Se eu transar com outra, vou chamar o nome dela. Toda vez que toco o celular, vou ver se está o nome dela. Meus amigos não aguentam mais ouvir falar o nome dela. Dá uma vontade de gritar o nome dela. Se eu transar com outra, vou chamar o nome dela. Toda vez que toco o celular, vou ver se está o nome dela. Meus amigos não aguentam mais ouvir falar o nome dela. Dá uma vontade de gritar o nome dela. O nome dela. O nome dela. Amigo, entre, olhe essa casa empoeirada. Eu já não aguento mais ver tanta coisa abandonada. Até mesmo a samambaia pendurada na parede. Sente falta de carinho de alguém pra matar-lhe a sede. Mas eu também sinto falta de abraço e calor. A samambaia está murchando, eu morrendo de amor. Até mesmo a samambaia necessita de carinho. Quanto mais um coração que sofre e chora sozinho, se um dia ela voltar pra matar essa paixão, jogar água no seu vaso, amor no meu coração. Meu amigo, entre, olhe essa casa como está. Não tenho mais esperanças de um dia ela voltar. Até mesmo os passarinhos que cantavam na gaiola, pra não ver sofrer comigo, eu soltei pra ir embora. Quando vai morrendo o dia, na janela o sol desmaia. Também vou morrendo aos poucos, igualzinho a samambaia. Até mesmo a samambaia necessita de

a Deus como você subiu na vida. Agora tem roupas bonitas, joias caras que lhe fazem ser alguém. Você bem que merecia, e eu nunca poderia lhe dar tudo quanto tem. Sendo assim que eu permiti que você fosse embora pra arrumar a sua vida. Não importa que eu sofri, não importa que chorei, o importante é encontrar você assim nesta subida. Você vive bem, é o que demonstra a cada instante. Espero que você esteja bem melhor que antes. Se isso for verdade, alguém fez mais do que fiz. Reconheço, estou contente, pois quem amo loucamente subiu tanto e é feliz. A Deus, como você mudou a imagem. Agora está bem diferente da pessoa que eu só pude dar amor. Mesmo assim tem meu respeito e não lhe nego o direito de tentar como tentou. Mas eu juro que torci pra que tudo desse errado. Até deixei a porta aberta, você nunca retornou. Só agora encontramos, me perdoe, seja feliz. Você provou que estava certa. Você vive bem, é o que demonstra a cada instante. Espero que você esteja bem melhor que antes. Se isso for verdade, alguém fez mais do que fiz. Reconheço, estou contente, pois quem amo loucamente subiu tanto e é feliz. Nove vezes mais força, raça e tradição. 1º de setembro às 19 horas, no Tartessal Joel Lobato. O 9º Leilão de Touros, Morro Verde Nelore Caraíbas, edição FAX 2025. Morro Verde Nelore Caraíbas. Em pista, 60 touros Nelore P.O. de alta genética e bezerros de corte. Leilão presencial, com transmissão pelo canal Rural e Remate Web e Lance Rural. 1º de setembro às 19 horas, o 9º Leilão de Touros, Morro Verde Nelore Caraíbas, edição FAX 2025. Você conhece a MG Tratores? Tecnologia e agilidade no campo. Agora fazemos o diagnóstico da sua máquina agrícola em apenas um clique. Com nosso exclusivo scanner diagnóstico, identificamos problemas em qualquer trator eletrônico de todas as marcas em tempo recorde, reduzindo o tempo de reparo. Também oferecemos assistência técnica em ar-condicionado agrícola, peças, filtros, lubrificantes e reparos. Tudo com uma equipe especializada e atendimento a domicílio. MG Tratores. Soluções rápida onde você estiver. WhatsApp 99220-4404. JR Autopeças e Posto de Molas, Avenida Amazonas, ao lado da Pará Tratores. Serviços de suspensão em geral, freios e solda elétrica em carretas, caminhonetes e caminhões. Com o socorro na estrada. Telefone 949-9152-4538. JR Autopeças e Posto de Molas, agilidade e honestidade é nosso lema. Giro da Engie no ar e hoje o assunto é sério, queimadas. Jogar ponta de cigarro na beira da estrada é perigoso mesmo? É, sim. Cigarro faz mal até pra isso, bem. Imagina causar uma queimada ou até um apagão? Aqui não tem coleta e o pessoal queima o lixo, tá certo? É importante entender os riscos e ficar de olho em alternativas pra esse descarte. E se eu perceber um foco de incêndio, o que eu faço? Aí é só ligar o 193. Chama o bombeiro! Provocar queimadas é crime. Espalha essa informação pro fogo não se espalhar. Uma campanha Engie, transmissora de energia Novo Estado. É o Rio da Sorte, o título de capitalização mais premiado do Brasil. Com apenas R$2, você adquire o seu bilhete e com um bilhete você tem 4 chances de ganhar prêmios todos os dias. A partir das 17 horas é o nosso sorteio. Você pode acompanhar no nosso estabelecimento ou pelas redes sociais ou pelo grupo de WhatsApp. E é muito fácil participar. Compre com um de nossos revendedores autorizado ou diretamente em nosso ponto de venda no centro de Xinguara, próximo ao Bradesco. São prêmios diários e você não pode perder. Não perca essa oportunidade. Com o Rio da Sorte, a sorte pode bater na sua porta a qualquer momento. É o Rio da Sorte. A sorte tem só quem acredita nela. Maior grupo de revenda de gás do Pará chegou, a GS Gás, e está com uma super promoção de inauguração do seu gás por apenas R$ 104,99. Para buscar na portaria, você que é comerciante ou pecuarista, ainda temos condições especiais. A GS Gás está localizada na Rua Tanguará, número 12, próximo ao Stop Car. Ligue 94 991 67 67 91. Vou repetir: 991 67 67 91. Atendimento rápido é com o grupo GS Gás, na Rua Tanguará, número 12, Xinguara, Pará. Posto Primavera, qualidade e atendimento especial para você, amigo cliente. Funcionamos 24 horas. Trabalhamos com os melhores combustíveis do mercado. S10 aditivado Shell Evolux. Gasolina V-Power de alta octanagem para o seu veículo ir mais longe. Contamos com um atendimento completo para você, motorista, caminhoneiro, viajante, banheiros limpos e restaurante. Contamos com uma lavanderia self-service 24 horas para melhor te atender. Vem com a gente. Temos um programa Fidelidade, onde a cada litro abastecido, você ganha um ponto para trocar em brindes e refeição no restaurante em nosso pátio. Posto Primavera, qualidade e atendimento especial para você, amigo cliente. Imperdível! Começou o Fecha Mês Gazin. Aproveite milhares de ofertas em 12 vezes sem entrada no carnê. Smart TV Samsung 50 polegadas, 12 de 249,90. Galaxy A06 128 GB, 12 de 81,66. Duplex Brastemp 375 litros, Frostfree 12 de 374,90. Caixa JBL Boombox 3, 12 de 249,90. E ainda toda a linha de móveis, colchões e estofados em 15 vezes sem entrada no carnê. Corre antes que acabe. Fecha Mês com economia. É só na Gazin. Aproveite! Ligado a esse tão bonito que eu tô vendo. E raça essa com esse peso, essa saúde. Ei, bicho forte quanto leite, que beleza. Que maravilha aquele gado ali de corte. Fosquima, o sal da agroquima, o suplemento mineral que faz milagre. Aumenta o peso, dá mais leite, torna o pelo mais bonito. Fosquima da saúde de verdade. Fosquima, o sal da agroquima. Supermercado Master de Xinguara, localizado na Avenida Xingu, número 694, em frente ao cartório. Temos estacionamento próprio, monitorado, supermercado com frios, enlatados, em geral, verduras, vem dona de casa e economize. Aceitamos todos os cartões de débito, crédito, alimentação e Pix. Telemaster, mande o seu WhatsApp no 94-991-412289. Tá no Master, tá em casa. E lembre-se, tudo pode naquele que me fortalece. No posto Comachim, você encontra o combustível Shell de alta qualidade que seu veículo merece. Além de um atendimento dedicado e eficiente, nossa loja de conveniência está completa para sua comodidade. Venha nos visitar na rodovia BR-155, no centro de Xinguara. Experimente a combinação perfeita de qualidade e serviço. Posto Comachim, qualidade é a nossa tradição. O Supermercado Real é fantástico! Hoje no Supermercado Real tem ofertas fantásticas. Compre a partir de R$100 e parcele duas vezes no cartão. Tem padaria e frutaria com precinhos que só o Real faz. Hoje no açougue do Supermercado Real tem os menores preços em carnes, cortes exclusivos. Vem pro Supermercado Real. Faça seu pedido pelo número e WhatsApp 99195-1558. Vem pro Supermercado Real. Na Avenida Xingu, no centro. A gente faz o seu estilo. Ideal Tecidos. A Ideal Tecidos está cheia de novidades. São calçados, confecções, bicicletas, brinquedos e muito mais. Tudo o que você procura com aquele precinho especial que você só encontra aqui. Ideal Tecidos, a loja ideal para toda a sua família. Rua Brasil, centro de Xinguara. Tô lá esperando você. A moda que veste você. Atenção, produtor rural. A Rimac Casa e Campo, autorizada das melhores marcas como Steel, Makita, Branco e Toyama, está com uma promoção incrível. Não compre antes de visitar a Rimac. Com décadas de experiência em Xinguara, a Rimac prioriza o bom atendimento, preços competitivos e as melhores marcas para apoiar o produtor rural. Venha visitar. Localizada na Avenida Xingu 77, ao lado da Nosso Lar. WhatsApp 94991255165 ou 99152-8698. A Rimac é para você, produtor rural. É inconfundível. Duas vezes melhor. Estilos Cosméticos. Estilos Cosméticos. Os cosméticos, as perfumarias e os acessórios que arrancam suspiros. É só na Estilos Cosméticos. As maquiagens, tinturas e esmaltes que são tendência. Só na Estilos Cosméticos tem. A linha profissional e as melhores marcas em cosméticos, móveis, secadores, pranchas e muito mais. Rua Rio Tapajós, esquina com a Barão do Rio Branco. Na Rua Gorotiri, em frente aos Correios. Estilos Cosméticos. Preço ainda mais baixo, parcelas que cabem no seu bolso e produtos incríveis. Isso é o Fecha Mês do Feirão dos Móveis Magazine. Smart TV 50 polegadas, Ultra HD 4K em parcelas de R$199,90. Refrigerador Frost Free Duplex 425 litros em parcelas de R$269. Lavadora Miller 10 quilos só R$499,90 à vista. E fogão Miller com mesa de vidro e acendimento automático em parcelas de R$89,90. Fecha Mês do Feirão dos Móveis Magazine. Brasil! Supermercado Brasil, o lugar de felicidade. Duas Honda e duas Yamaha, você é quem vai ganhar. É você que vai ganhar! Uma moto Honda Bee 125 cilindradas, uma moto Honda CG 160 Start e duas Yamaha Factor 150 cilindradas. Preço baixo, economia pra você e sua família. Compre ainda mais barato nas promoções Quarta Verde, Quinta Econômica e Sábado Feirão. Supermercado Brasil, economia se faz aqui. Correndo, não fique de fora. O governo do Pará está entregando mais uma usina moderna e transformadora. Usina da Paz de Tucuruí, a 16ª do Pará. Com mais de 70 serviços gratuitos, o maior complexo de cidadania do Brasil chegou para formar profissionais, gerar empregos e criar oportunidades. A Usina da Paz é Tucuruí, no caminho do futuro, junto com o Pará. Eu quero crescer com a minha cidade e agora a gente tem por onde começar. Governo do Pará, por todo o Pará. Muita promoção, compadre! Promoção Linha Agrícola de Pneus. De Pneus Xinguara. Uma promoção imperdível em toda a linha agrícola Firestone. Tá muito barato! Promoção Linha Agrícola de Pneus. De Pneus, Avenida Hermes Dantas, próximo a Lubrificantes Araguaia. Fone 992-15-5035. Nem você e nem eu. Ninguém vai comprar pneus sem passar na De Pneus. De Pneus Xinguara. Soluções em rodagem. Tudo bom, meu vizinho? Tudo bem, vizinha. Sabe onde tem um mercado barato? Claro, o Supermercado América. Onde fica? Na rua Rio Tapajós, número 260, Centro. Lá você encontra açougue, frios, frutas e verduras fresquinhas, chegando todas as terças e sextas. Lá é um supermercado completo, com entrega rápida e bom atendimento, e o preço é o melhor. Gostei, vizinho. Vou lá fazer minhas compras. Supermercado América, aqui você compra mais barato. Alerta para todos os clientes. Foi liberada mais uma mega operação de vendas Paraíba. Centenas de produtos na loja, com descontos imbatíveis. Fogão 4 bocas, só R$ 59,90 mensais. Lavadora 10 quilos, R$ 53,90 mensais. Refrigerador 306 litros, R$ 289,90 mensais. Ar-condicionado 9.000 BTUs, R$ 245,90 mensais. Outras ofertas em até 15 vezes. Mega operação de vendas Paraíba. O consórcio do Sicredi é a alternativa que facilita sua conquista. Oferecemos consórcios de veículos, imóveis, reformas, viagens, serviços e muito mais. Planeje com segurança e de forma cooperada. E aqui, os resultados retornam para a sua região. Procure uma agência Sicredi e faça sua simulação. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O melhor arroz com ovo e bife do Pará está aqui. La Conquista Restaurante. La Conquista Restaurante. Localizado no pátio do Alto Posto Conquista. Comida caseira, sabor inigualável e o melhor tempero da região. Aberto 24 horas por dia, perfeito para quem está na estrada, resolvendo negócios ou só quer uma boa refeição a qualquer hora do dia ou da noite. Passando por aqui, não pense duas vezes. Pare e saboreie a melhor comida caseira do Pará. Com aquele arroz, ovo e bife que só La Conquista sabe fazer. Estamos no Posto Conquista, saída para Sapucaia. O Sindicato Rural de Xinguara apresenta Fax 2025. 23 de agosto. Baile da Rainha Fax. Os caras do Arrocha. Três shows. Gabriel Gava. Thiago Brava. Israel Novaes. Vai no banheiro pra gente se... 30 de agosto. Com portões liberados. João Bosco e Vinícius. Pare de uma vez com essa brincadeira. 31 de agosto. Cavalgada Ruralista. 2 de setembro. Com portões liberados. O fenômeno Washington Brasileiro. 3 de setembro. Com portões liberados. Abertura oficial do rodeio com a Bruta. KGB. Mega Show. Kleber e Cauã. Hoje eu reparei no seu batom. 4 de setembro. A maior dupla do Brasil. Jorge e Matheus. Mas meu amor de porque ele é... 5 de setembro. Com portões liberados. A rainha dos modões. Valéria Barros. Já não faz sentido. 6 de setembro. O Mega Show. Mano Walter. Fax 2025. Quanta saudade de um derrante repicando, amadrinhando uma boiada no estradão. Ver a poeira formar nuvens no espaço, sentir cansaço do troteio de um pagão. Sentir o gosto da comida boiadeira, a costumeira carne seca no feijão. Levar a vida sem parede, sem telhado, tocando gado nas estradas do sertão. Que o berrante boiadeiro é bom. Na despedida uma cabocla na janela, coisa tão bela igual a flor no amanhecer. lá bem distante, conversar com a saudade, sentir vontade de voltar para lhe ver. Tingir a roupa com poeira da estrada, lá na pousada ouvir o gado remoer. Armar a rede nos esteios do galpão, a escuridão se balançando adormecer. E o berrante boiadeiro é bom. Fui boiadeiro por gostar da profissão. O estradão foi o meu mundo colorido. Cada viagem uma história pra contar. A cavalgar pelos rincões desconhecidos, sem comitiva, sem berrante, sem boiada, por outra estrada solitária agora eu sigo. Não sei aonde colocar tanta saudade, felicidade já não vive mais comigo. E foi, e foi. Que o berrante boiadeiro é bom. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando. Eu morro de saudade. Sem você aqui, eu morro de saudade. Sem você aqui. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou. Fala que esqueceu, que não quer me ver. Tem muito de nós dentro de você. Segue a vida com outro pensando. Pensando em ti. nessa casa de caboclo. O que eu tenho é muito pouco aqui nesse fim de estrada. Tem um ditado aqui no nosso recanto, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. Não repare, minha estrada esburacada, ela é trilha de boiada, ela é rota de tropeiro. Quando chove é uma lama grudadeira, quando é sol vira poeira, parecendo um fumaceiro. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. A minha água vem da fonte, não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura. Mas é da boa, feita de cana caiana, o melado dessa cana adoça qualquer amargura. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque, pra abrir um apetite eu vou buscar um esquenta-rabo. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Agora que a gente já forrou o peito, se quiser eu dou um jeito pro senhor fazer o quilo. Não se preocupe, não tem barulho de nada, aqui na minha morada é só passarinho e grilo. Tem uma coisa que eu vou pedir pro senhor, pra me fazer um favor na hora que for embora. Deixa a porteira que me serve de escudo, pra proteger o meu mundo desse mundo lá de fora. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Seu carro moço é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim. Sabendo que você reclama para os seus parentes, que a sua vida não parece vida, é um martírio eterno. Acho muito estranho que você de mim faça tal juízo, se o nosso lar não é um paraíso, está muito longe de ser o inferno. Sei que seu desejo é viver liberto igual um passarinho, que vai e que volta pra onde quiser, num bater de asas. Sua pretensão é de ser mulher livre, não comprometida, e prefere ser dona da sua vida, e não simplesmente ser dona de casa. Se você pretende viver sempre livre, igual uma ave, sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar a sua vontade. Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bala, vou deixar aberta a porta da gaiola pra você voar em plena liberdade. Sempre livre, igual uma ave, sabe muito bem aonde está a chave, pode realizar a sua vontade. Se o seu desejo é fazer de tudo o que der na bala, vou deixar aberta a porta da gaiola pra você voar em plena liberdade. Pra mim, sua história. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asa. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Eu sei. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Entre o Parada Dura e Marília Mendonça junto, ninguém aguenta, viu? Aceita que dói menos. Marília, canta agora, vai lá. Quero ver você. Sim. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado: quem está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. De tanta saudade dele, chorando eu liguei pra ele pra dizer que eu tô sofrendo. Insisti, ele atendeu, sorrindo me respondeu: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que parada com. Atenção, a Agropecuária São Sebastião Produtos Veterinários comunica aos produtores rurais preços especiais. Vacina contra fitosa, brucelose, clostridiose e contra raiva. Sal mineral, vermífugos e modificadores em geral. Venha tomar um cafezinho conosco e aquele tradicional leitinho com canela. Agropecuária São Sebastião, Avenida Xingu 450 Centro. Fone 3426-2424. Mestra Assessoria e Segurança em Medicina do Trabalho. Conta com uma ampla equipe de engenheiros, médicos e enfermeiros do trabalho, fonoaudiólogos, técnicos em segurança e de enfermagem. Oferece treinamentos diversos e realiza exames admissionais, demissionais, retorno ao trabalho e mudança de função, exames toxicológicos, exames laboratoriais, espirometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma, audiometria e outros. Climestra está situada no Jardim Tropical, na avenida que dá acesso ao Parque de Exposição. Fone 991-9503-85. Xinguara sem fumaça. Atenção, população de Xinguara. As queimadas urbanas colocam em risco a saúde, o meio ambiente e até a sua vida. Queimar lixo, entulho ou mato é crime e pode causar grandes prejuízos, além de multas e processos. Proteja a nossa cidade. Apague essa ideia. Denuncie, ligue para a Secretaria de Meio Ambiente no número 94 992 96 9172. Proteja a nossa cidade. Faça parte da campanha Xinguara Sem Fumaça da Sematur. Prefeitura Municipal de Xinguara. Nossa terra, nosso orgulho. Araguaia, caça, pesca e esportes, em Xinguara. Lá você encontra todos os produtos para sua pescaria. Anzóis, linhas, varas, molinetes, carretilhas, iscas artificiais, lanterna, rede pronta, tarrafa, panagem, remo, carrinho para motor de popa, kits de vara e molinetes já montados prontinho para sua pescaria, barraca, cadeira, fogareiro portátil, colchonete e muito mais. Vá até a nossa loja em Xinguara, que fica localizada no centro da cidade, na rua Marechal Rondon, número 100. Fone zap 991437681. Araguaia, caça, pesca e esportes. Ô, compadre, você tem o número do disco entrega daquela farmácia que entrega até o Sorrisal? Tenho sim, senhor. É verdade que eles entregam de domingo até 10 horas da noite? É verdade, compadre. E aberta de segunda a sexta até meia-noite? Claro, compadre. E os preços, é bom? Melhor de mão. Então me passa logo esse tarde zap zap que eu vou pedir saúde, senhor. Note aí, 991-250169. Deixe comigo, senhor. Você pode ir lá também medir a pressão, na Avenida Xingu, frente à Igreja Católica. O sul do Pará se tornou a região mais importante da pecuária no norte do Brasil. E a Libra Nutrição Animal vem potencializando esses resultados com excelente suporte técnico ao pequeno, médio e aos grandes produtores rurais. Rações, núcleos e proteinados. A solução em ganho de peso para o seu rebanho é com a Libra Nutrição Animal. Comprometimento com resultados. Informações 94-3424-1338. Eletrocar, Avenida Amazonas, centro de Xinguara, Pará. Serviços em instalação elétrica, motor de partida, alternador, baterias e acessórios, manutenção em toda a parte elétrica em tratores. Auto socorro na estrada é só ligar 94 99171 8202 ou 99135 5540. Falar com Edilson. Qualidade, menor preço é na Eletrocar. Auto Posto Conquista. Uma nova experiência em posto de combustível. Atendimento personalizado, rápido e 24 horas. Nosso combustível é qualidade Ipiranga. Temos troca de óleo leves e pesados. Lubrificação e filtros de ar, óleo e combustível. Vendas de pneus para carro e moto. E uma conveniência deliciosa para você. Vem ser Conquista você também. Em Xinguara, na BR-155, saída para Marabá. Ipiranga, completa para mim. Quer vantagem? Que tal uma moto Yamaha 0 km com condições imbatíveis? Promoção! Aí é vantagem Yamaha! Crosser ABS, à vista só R$ 23.990,00 ou entrada de R$ 1.999,00, parcelas de R$ 842,00. Nova Lander, só R$ 30.590,00 à vista ou entrada de R$ 4.999,00 e parcelas de R$ 946,00. Aí é vantagem Yamaha! Fluo ABS, só R$ 17.690,00 à vista ou entrada de R$ 1.999, parcelas de R$ 578. Nova Factor, só R$ 19.490 à vista ou entrada de R$ 664, parcelas de R$ 664. Marcovel Yamaha. Yamaha, quem pilota aprova.

Sugiro deslizar em seu corpo lindo. Faz de conta que sou eu, louca de desejo, te acariciando. Ao ver que deixei no espelho com batom vermelho, adeus, eu te amo. Não chore por mim, não espere, pois sou andorinha que voa sem rumo. Quando a solidão invadir seu quarto, na sua aflição, beija meu retrato. E quando a lembrança invadir meu peito, na minha carteira tenho a sua foto. Mas se a saudade pedir pra voltar, talvez nesse dia a mesma andorinha voando sozinha vem me visitar. Talvez nesse dia a mesma andorinha voando sozinha vem me visitar. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Vai delirar de amor, sentir meu calor, vai me pertencer. Sou pássaro de fogo que canta o teu ouvido. Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco. Quero teu amor bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre perigo. Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego, ser bem mais que um amigo. Não diga, não negue a você um novo amor, uma nova paixão. Diz pra mim, tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão. Tão longe do chão, serei os teus pés. Nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim. Cavalgue em meu corpo a minha eterna paixão. Oh, ei, vai se entregar pra mim. Refúgio de água suja, lugar de peixe juntar. Eu armo um anzol de galha pra pegar uma rua. Meu rancho fica na beira, de cá escuto bater. Daqui da porta do rancho eu vejo a galha tremer. Pescador que é pescador, pisa mansinho no barranco.

essa viola, meu peito chora apaixonado. No fogo de uma paixão, meu coração tá desesperado. É triste viver no mundo amando e não ser amado. Eu não sou um vagabundo, sei que sou um pobre coitado. Eu também sou gente, sou filho de Deus. Amigos meus, eu também sou gente, sou homem comum. Não encontro amor que me dê valor de jeito nenhum. Alô, meus amigos, se não arrepiar é modinha. Mas se arrepiar, modão. Pra viver sofrendo assim, o meu triste fim já está pertinho. Sei que não vou encontrar alguém para amar, vou morrer sozinho. Eu ainda não conheço o que é a felicidade. É só a dor da saudade em meu peito fez um ninho. Eu também sou gente, amigos meus. Eu também sou gente, sou homem comum. Não encontro amor que me dê valor de jeito nenhum. Ano 2016. Outra vez, meu grande amor, eu volto aqui pra lembrar de tudo que a gente fez. A saudade começou a me invadir e me traz nesse lugar mais uma vez. O motel, o mesmo quarto, a mesma cama, uma frase na parede com batom é o que restou. Ainda lembro aquela música suave, na madrugada embalava o nosso amor. Sempre arrasando, sempre tu, inesquecível amor. Eu daria qualquer coisa nessa hora para tê-la em meus braços novamente. O amor dentro de mim jamais morreu e será só de você eternamente. Sempre que bate a saudade eu volto aqui pra lembrar dos bons momentos ou até te encontrar. Não demora, eu começo a refletir. E aquela música suave se espalha pelo ar. Sempre tu, a razão da dor. Sempre tu, inesquecível amor. Sempre tu, a razão da eu sonho com ela. Toda noite eu choro por ela. Toda noite é uma loucura. A saudade dela vira uma tortura. Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim. A ponto de entregar pra ela minha vida. Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Meu Deus, amor a quem não merecia. E os sonhos que eu sonhei um dia, ela jogou tudo no vento. Meu Deus, não deixa eu sofrer assim. Retira esse amor de mim, me livra desse sofrimento. Toda noite eu sonho com ela. Toda noite eu choro por ela. Toda noite é uma loucura. A saudade dela vira uma tortura. Meu Deus, como é que eu pude amar alguém assim? Pensar somente nela e esquecer de mim. A ponto de entregar pra ela minha vida. Meu Deus, como é que eu pude amar essa bandida? Meu Deus, amor a quem não merecia. E os sonhos que eu sonhei um dia, ela jogou tudo no vento. Retira esse amor de mim, me livra desse sofrimento. Meu Deus, amor a quem não merecia. E os sonhos que eu sonhei um dia, ela jogou tudo no vento. Meu Deus, não deixa eu sofrer assim. Retira esse amor de mim, me livra desse sofrimento. Retira esse amor de mim, me livra desse sofrimento. Oh, oh, oh, oh, esse sofrimento. Agora que eu sou cachaceiro, mas eu não sou não. Eu sou só consumidor, amigo. Então já que eu sou consumidor, bota um aqui que eu vou beber um agora. Olha lá! Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Tô virando um pé de cana. Toda noite eu tô bebendo. Tô bebendo por amor. Por amor eu tô sofrendo. A malvada me largou e disse que não vai voltar. E se ela não vier correndo, meu Deus, eu sei que não vou aguentar. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Amanheço no boteco, abraçado com a garrafa, bebendo, cantando e chorando. E essa saudade não passa. Traz mais um companheiro pra me livrar desse tédio. Eu bebo é pra ficar ruim, meu irmão. Pra ficar bom, bebo remédio. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Cachaceiro, dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Eita, nós! Aí tá bonito o poxa, gente. Vamos lá! Então nós vamos bebendo, o povo vai dançando. E é assim que funciona, tá bonito? Eduardo Costa cantando cachaceiro pra você. Amanheço no boteco, abraçado com a garrafa, bebendo, cantando e chorando, moçada. E essa saudade não passa. Traz mais uma companheira, que é pra me livrar desse tédio. Eu bebo a pra ficar ruim, meu irmão. Pra ficar bom, bebo remédio. Dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga, meu bem. Eu sou só consumidor. Cachaceiro, dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou só consumidor. Dizem, dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou consumidor. É, dizem que eu sou cachaceiro. Cachaceiro eu não sou. Cachaceiro é quem fabrica pinga. Eu sou consumidor, é. Eu sou consumidor, eu sou consumidor. Eu sou consumidor, haha. Eita, trem! Uma demanda de terra, isto foi há muitos anos. Italiano saiu perdendo, mineiro saiu ganhando. O italiano dava o rigo a união africano. Recorreu nos tribunais, nova briga e novos planos. Começou tudo de novo a questão do mineiro e do italiano. Malandragem do mineiro italiano aprendeu ligeiro e falava pro Patrício: meu golpe agora é certeiro. Pegou uma nuvem a gorda mais bonita do mangueiro e mandou para o juiz por um dos seus companheiros. Só não mandou em seu nome, mandou foi em nome do mineiro. O juiz que era honesto dali já estava ausente, e o seu substituto não era muito prudente. Chegou a pular de alegria ao ver o lindo presente, dizia lendo na carta o nome do remetente. Sempre gostei dos mineiros, a minerada é boa gente. Enfim, chegou novamente o segundo veredito. Mineiro ganhou de novo, o italiano achou esquisito. O italiano blasfemava nervoso, muito aflito. Será que esse juiz perdeu o seu gabarito? Ou será que esse mineiro no meio ando tornou por mosquito? Depois da grande vitória, o mineiro saiu falando. Eu sabia que o italiano ia repetir meus planos. Assim de três velas pretas pro caboclo, pai germano. E trancei os meus pauzinhos tudo por baixo do pano. Dessa vez foi no despacho que o italiano entrou pro cano. Fino no carro de luxo, paro em frente de um restaurante. Faz favor de trocar meu cruzeiro, afobado ele disse para o negociante. Me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante. O Grafino foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante. Por ver um preto que estava almoçando num traje esquisito, num tipo de andante. Sem dizer que o tal meu cruzeiro ali era dinheiro pra aqueles viajantes. Ai, ai. Negociante falou pro Granfino: esse preto eu já vi tem trocado. O Granfino sorriu com desprezo: o senhor não tá vendo que é um pobre coitado, com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado. Se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente do estado. Desse mato aí não sai coelho e para o senhor fico muito obrigado. Perguntar se esse preto tem troco é deixar o caboclo muito envergonhado. Ai, ai. Nisso o preto que ouviu a conversa chamou o moço com modo educado. Arrancou da goia com pacote, com mais de umas 100 folhas de abóbora embolado. Uma a uma jogou sobre a mesa, me desculpe não lhe ter trocado. O Granfino sorriu amarelo, na certa o senhor deve ser deputado. Pela cor vermelha dessas notas parece dinheiro que estava enterrado. Disse o preto: não regale o olho, é apenas um rastulho do que eu tenho empatado. Ai, ai. Estas notas vermelhas de terra, é de terra pura Massapé. Foi aonde eu plantei há 7 anos 280 mil pés de cafés. Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé. Vancetando montado nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher. É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet. Pra depois os mocinhos Granfino andar se exibindo que nem coronera. Ai, ai. O Granfino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido. Gostaria de arriscar a sorte onde está esse imenso tesouro escondido. Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido. Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido. Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido. É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido. Ai, ai. ZYI552, 660 kHz. Rádio Xinguara AM, mais uma empresa do Grupo SH, Xinguara, para Brasil. fique ligado. Vem aí a próxima atração. Fique ligado. Vem aí a próxima atração. Agora em Xanguara são meio-dia e 11 minutinhos, meio-dia e 11. É a hora certinha para você, informando a Agropecuária São Sebastião. Olha, a partir de agora, nós estamos chegando na sua 660 Rádio Xanguara, começando o nosso programa Tarde Especial, neste sabadão, dia 30 de agosto. Hoje são 30 de agosto de 2025. Olha, boa tarde para você aqui de Xinguara, para você no sítio, na chácara, na fazenda, onde você estiver. Muito obrigado por sua companhia. A partir de agora, alegria, música, entretenimento aqui na sua 660, no nosso programa Tarde Especial. Olha, boa tarde para você que esteve, para você que está curtindo a programação da Rádio Xinguara desde as 5 horas da manhã, para você que ouviu durante toda a manhã a programação aí musical. Muito obrigado por sua companhia. Eu te convido para ficar junto comigo a partir de agora no nosso Tarde Especial. A partir de agora, eu quero um cantinho do seu coração. Mais um cantinho, um pedacinho dessa luz. A partir de agora, eu quero um cantinho do seu coração para compartilhar pensamentos positivos, para compartilhar alegria nesta tarde de sabadão. Já começou a tarde, né? O ponteiro já virou, como diz o meu amigo Adriano, né? O ponteiro já virou, já são 12 horas e 13 minutinhos. É isso aí. Então, se o ponteiro virou, não existe mais bom dia. A partir de meio-dia e um segundo já é boa tarde, né? O meio-dia e um minuto já é boa tarde. Muito bem, olha, para você aqui de Xinguara, para você de toda a nossa região do sul do Pará, para você também que ouve a rádio em outras regiões e outros municípios do estado do Pará, em outras regiões do Brasil, muito obrigado por sua companhia. Programa Tarde Especial está começando a partir de agora. O telefone da rádio está liberado para você ligar para a gente. 992-91-2000, 992-91-2000, né? Participe do nosso programa, mande o seu áudio, mande sua mensagem para a gente. E nós estamos por aqui nessa tarde de sabadão, véspera de cavalgada. Hoje começa a FAX 2025, a Feira Agropecuária de Xinguara. E para fazer jus à festa de Xinguara, né, para viver bem esse clima aí de pecuária em nossa cidade, para você entrar no clima, vamos começar com essa aqui de Teodoro e Sampaio. Chapéu grande, bota do cano comprido. Homem querendo mulher, mulher querendo marido. Peão que entra na arena merece ser aplaudido. Nossa festa de rodeio é sucesso garantido. Horas, coração pula no peito, querendo pular pra fora. O touro pula na arena, cavalo pula na espora. Mulher, pula no meu peito, que eu daqui não vou embora. Peito do macho tirando poeira do chão. Eu também já fui ferido no rodeio da paixão. A espora do amor fez sangrar meu coração. Deixando triste a cidade, locutor se despedindo, emociona de verdade. O pranto cai nos meus olhos contra a minha vontade. Até no ano que vem vou morrendo de saudade. Frank Batista, o homem do rádio. Vamos lá, vamos lá. Olha! Essa aí são, eu acho que é duas músicas junto, né? Tá tocando aí Festa de Rodeio, mas são quase 7 minutos de música. E antes eu toquei Teodoro e Sampaio, Nossa Festa de Rodeio, para você entrar no clima, para você sentir o clima que vive a nossa cidade aí com a chegada de mais uma feira agropecuária que começa hoje. É, nós estamos por aqui na sua 660, daqui a pouquinho tem um caboclo que vai, né, vai contar aqui uns versos de rodeio, viu? É, daqui a pouquinho tem um locutor de rodeio aqui ao vivo no nosso programa Tarde Especial, né? É isso aí, eu só sei que o nome dele é FB, né? Não quis falar o nome, mas é o locutor de rodeio FB. Daqui a pouquinho vai se apresentar, vai cantar, vai contar aqui uns versos de rodeio, vai falar uns versos para nós daqui a pouquinho. Hoje o nosso programa é totalmente sertanejo, né? Porque afinal a feira agropecuária chegou, né? Tá aí. E a cidade vive esse clima aí de festa, né? Festa sertaneja, né? Muito bem. E nós vamos seguindo com o nosso Tarde Especial. Já são 12 horas e 23 minutinhos, meio-dia e 23. Agropecuária São Sebastião é quem informa a hora certa. Chapéu grande, bota do cano comprido, homem querendo mulher, mulher querendo marido. Peão que entra na arena merece ser a aplaudido. Nossa festa de rodeio é sucesso garantido. É, já são 12 horas e 24 minutinhos, meio-dia e 24, é a hora certinha para você, informando a Agropecuária São Sebastião. Nós vamos seguindo com o nosso tarde especial aqui na sua 660, Rádio Xinguara AM. O telefone está liberado para você ligar para a gente, para você pedir a sua música, 992-91-2000. É, olha ele aí, né? O Alan Jackson. Amiga, minha gente querida aqui da Rádio Xinguara, ouvintes do programa Tarde Especial, já são 12h26, Agropecuária São Sebastião é quem informa a hora certa. Olha por aqui, já chegando no nosso Tarde Especial, a dona Regina da Fazenda Nossa Senhora de Aparecida pegou a primeira senha de hoje, né, dona Regina? Chegou na frente, aqui a gente atende na ordem da chegada, né? A chegada do áudio aí dos nossos ouvintes. Alô, dona Regina, alô, João Roxo no Picadão, alô, dona Badia Ferreira e alô para Ana Gomes. Esses aí já chegaram, né? Já estão presentes, pegaram a senha e vão estar aí aguardando o atendimento que começa já já. Olha a hora, são 12 horas e 27 minutinhos, 12 e 27, a hora certinha para você, informando a Agropecuária São Sebastião, produtos veterinários. E nós vamos seguindo com o nosso Tarde Especial. E lembrando também, gente, que na segunda-feira é o aniversário da Rádio Xinguara, segunda-feira, dia 1º de setembro. E daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui para vocês o nome, é o nome de dois radialistas que já passaram aqui pela Rádio Xinguara. E a gente vai procurar qual dos dois você conheceu pessoalmente, né? Às vezes a pessoa ouve o locutor há vários anos e não conhece a pessoa, não tem o conhecimento pessoalmente, só pela voz. Mas daqui a pouquinho a gente vai colocar o nome de dois que já passaram aqui pela Rádio Xinguara para ver aí, testar o conhecimento dos nossos ouvintes. Daqui a pouquinho. E vamos seguindo aqui na 660, Jeitão Caboclo. Se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança, reviver a juventude com muita da perseverança. Morar de novo. Olha, são 12 horas e 28 minutinhos, meio-dia e 28, é hora certinha para você. E vamos atendendo aqui as participações, porque eu já falei mais do que lavadeira de roupa quando o sabão não presta. É, rapaz. Você já prestou atenção, né? Quando a mulher tá lavando roupa, que o sabão é ruim, né? A mulher fala muito, né? Olha só, vamos trazer aqui as participações. A dona Regina, lá da Fazenda Nossa Senhora de Aparecida, mandou áudio pra gente. Alô, dona Regina. Bom dia, Frank Batista. Um abençoado sábado. Que Deus abençoe todos nós. O penúltimo dia do mês de agosto, que Deus abençoe, que seja tudo de bom para nós. E eu quero que você ofereça aquela música lá, Alguém Jogou a Carta no Meu Quintal, a oferecer para toda a galera aqui da PA279, da Fazenda Nossa Senhora de Aparecida, e para todos que gostarem também da música. Um abençoado sábado, meu amigo. Ok, dona Regina, muito obrigado, viu, por sua companhia. Eu agradeço aí a participação. A música que a dona Regina pediu é do Cristiano Neves, Carta no Quintal. A gente toca já já. Alô, meu amigo João Roxo. Fala aí, João Roxo. Boa tarde, Frank Batista. Roda para nós aí, Hamilton Lely. Sobre a montanha mais alta do mundo. Feliz para todos estar na escuta. Valeu, companheiro. Ok, meu amigo João Roxo aí do Picadão, muito obrigado por sua companhia. Eu agradeço aí a participação, né? Subi na montanha maior do mundo só pra ver se eu avisto o meu amor. É mais ou menos isso aí, né? A música do saudoso Hamilton Lelo, A Montanha Maior do Mundo. E essa aí eu quero mandar lá pro meu amigo... Quem é que gosta dessa música, moço? É o Tucum, lá no Itamaraty, na Rua 5, né, Tucum? Alô, meu amigo Tucum, na Rua 5. Muito obrigado pela audiência, né? A dona Marilene. Quero mandar alô também para o meu amigo Juvenal do Lanche. Também está ouvindo a rádio. Muito obrigado pela companhia. Vamos começar com o Cristiano Neves, Carta no Quintal. Agora são 12h31, Agropecuária São Sebastião, é quem informa a hora certa. Enquanto eu estava nos braços de uma mulher, eu dei o desprezo àquela que tanto me quer. Fui envolvido por uma louca paixão, pra aquela que tanto me amava não dei atenção. Uma carta alguém jogou no meu quintal, minha mulher achou. Isso foi o meu mal. Alguém que sabia de tudo e fez esta maldade. Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade. Uma mulher que dizia me amar me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. O mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou o que quis ao lado de outro, é muito feliz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Minha mulher achou. Isso foi o meu mal. cheia de tudo e fez esta maldade. Meu lar foi destruído e hoje só resta saudade. A mulher que dizia me amar me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou. O mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa encontrou o que quis, ao lado de outro é muito feliz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Eu estou pagando por tudo que fiz. Eu estou pagando por tudo. Ela foi embora sem deixar nem endereço. Desesperado eu fiquei aqui sozinho. Eu tenho medo de saber uma notícia, que já tem outro e se esqueceu de mim. Meu Deus do céu, não deixe isto acontecer. Se ela me esquecer, a minha vida eu perderei. Não pode nunca nosso amor chegar ao fim. Se ela esquecer de mim, apaixonado eu morrerei. Ver se eu vejo o mundo inteiro, assim talvez avistarei o meu amor, ou então consigo encontrar seu paradeiro. Ela foi embora sem deixar nem endereço. Desesperado eu fiquei aqui sozinho. Eu tenho medo de saber uma notícia, que já tem outro e se esqueceu de mim. Meu Deus do céu, não deixe isto acontecer. Se ela me esquecer, a minha vida eu perderei. Não pode nunca nosso amor chegar ao fim. Se ela esquecer de mim, apaixonado eu morrerei. Hoje vai ou racha, hoje eu quero ver quem segura. Chique na botina, que hoje eu tô no clima. E hoje eu quero ver quem me atura. Garçom, pega a bandeja, eu quero cerveja. Meia dúzia pra começar. Cair do chão não passa, eu vou dormir na praça. Eu quero ver o bicho pegar. Solta o touro aí, deixa o trem pular, que hoje eu quero ver o poeirão. Quem quiser curtir, quem quiser chegar.

sede de justiça, esperança no vento, e crê que em breve tempo de tristezas poderá finar. Tem medo da inveja, por saber que a poesia transmite alegria e muita gente má deturpa por pensar. Tem as reflexões, tem erros, tem virtudes, tem paz nas atitudes, por ter bom ideal, tem ódio na explosão. Tem pensamento próprio, tem fome de igualdade, vê na sinceridade, febre de direito e defende a razão. Sozinho na noite, feito um vagabundo e morto de amor, faço das janelas meu palco de shows, encolho, me humilho e grato que sou. Um caso perdido, amante da lua, o incompreendido, o lixo da rua. É que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, sente tudo um pouco. Da rua, é que sou poeta e poeta é louco, tem amor demais, tem de tudo bom. Tristemente vejo o nosso amor.